fundo do poço. Falta-me força para subir, meu aglobando-me aos poucos, recupero, respiro fundo. Vou trepando lentamente, visionando outro mundo, diferente de tudo antes de me perder no escuro. Levado pelo desespero, seguro de insegurança, construir um muro sem fundação. Desabou infância, criança revoltada, falta de educação. Pais ausentes em casa, abandonada à partida, faz pela vida, aprendi da maneira errada. Se eu não fizer por mim, ninguém fará. Se eu não lutar pelo que quero nunca virá. Lá está, dei tanto tumbo nesta vida, foi tanta merda que fiz. Desejamos estar morto, só não morri por um triz. Vou sofrendo as consequências dos meus atos, pois a falta de experiência fez-me seguir caminhos errados. Apercebi-me tarde demais, não posso voltar atrás. Vou começar tudo de novo, acredito que sou capaz. Pare e pensa, liberta o teu ser, acredita na crença. Querer é poder, ter força de vontade para vencer. Aguenta, a esperança é a última a morrer. Pare e pensa, liberta o teu ser, acredita na crença. Querer é poder, ter força de vontade para vencer. Aguenta, a esperança é a última a morrer. O meu mundo, este quarto fechado, e uma janela que se abre no horizonte longínquo. Isto sai-me por instinto, sou humano faminto. Isto é o que sinto, luto por um mundo puro. Construo o meu futuro, vejo além do muro. Não censuro aquilo que escrevo, vivo no meio de credo e sem medo. Digo tudo o que sei, sou o retalho que passei. Mantenho sempre esse e não me esqueço. Desreparo no meu verso, desvaneço. Cagalhões para falsários, não vou encontros de vigários. Cenas degradantes, isto já não é como era dantes. Noites acesas, aguentar o peso, acho que me sinto. Mas a guitarra desperta memórias desta vida incerta. Interpreta cada impulso, são dávidas de outro mundo. Sentimento profundo, inspira, vai. Solta, descontrai, com a batida o teto cai. É com onda positiva que encaramos a vida. Soltamos melodia viva, soltamos melodia viva. Pare e pensa, liberta o teu ser, acredita na crença. Querer é poder, ter força de vontade para vencer. Aguenta, a esperança é a última a morrer. Pare e pensa, liberta o teu ser, acredita na crença. Querer é poder, ter força de vontade para vencer. Aguenta, a esperança é a última a morrer. Pare e pensa, liberta o teu ser, acredita na crença. Querer é poder, ter força de vontade para vencer. Aguenta, a esperança é a última a morrer. Pare e pensa, liberta o teu ser, acredita na crença. Querer é poder, ter força de vontade para vencer. Aguenta, a esperança é a última a morrer.